vivido. Mesmo de quem já esteve perdido. Alma e coração, esse é o som do underground. Alma e coração, esse é o som do underground. Juventude perdida. E quando penso que está tudo perdido, olha com vozes confundidas. E quando penso que está tudo perdido, I'm